acordo com a própria cantora, esse é o álbum que ela sempre quis fazer. Isso parece um pouco triste, mas eu nem acredito que o que eu queria aconteceu, contou ela em entrevista à Entertainment Weekly. Todo mundo quer fazer sucesso e por esse motivo as pessoas acabam sacrificando o que realmente sente e deseja. Agora eu lanço minha exata visão do que eu quero. Eu nunca fiquei tão orgulhosa, completa ela, citando o fato de que sua gravadora a deu total controle criativo dessa vez. O álbum não reinventa o gênero e nem tenta, mas retrata uma artista que continua a se reinventar, solidificando sua posição como uma das maiores cantoras de sua geração, elogiou a revista Slant. Apesar de não aparecer como compositora de muitas das músicas, ela acompanhou de perto a criação de todas elas. Em parceria com compositores como Jess Shatkin e Greg Kirsten, ela apresentava ideias baseadas em sua própria experiência pessoal que eram transformadas em composições completamente únicas. No álbum é possível conhecer diversos lados da Kelly Clarkson. Em Who Lotta Woman, ela fez uma música ousada falando sobre sua origem do Texas e valorizando o poder das mulheres. Em Go Hide, ela apresenta uma letra motivacional inspirada em um discurso da ex-primeira-dama Michelle Obama. Já em I Don't Think About You, ela é bem sincera quando fala sobre sua relação com a antiga gravadora, a RCA Records. Estou orgulhosa da mulher que me tornei, canta ela. E parece que os fãs também. E no Parabólica a gente confere Who Lotta Woman da Kelly Clarkson. Aumenta o volume. You ain't know Texas women do it bigger. In the south it gets no rhythm, baby. Pot full of grit, I'm hotter than your mama's sucker boy. Better get with it, better watch your mouth. I'm hot bottom, your boy, you gon' downtown, go to work. Good Lord, dessert. If you're scared, go to church. Woo-hoo, I'm alert. Hold on tight, little country boy. I ain't no girl, I'm a boss with orders. All I'm needing is a baby love me like a warm biscuit on a Sunday morning. I got what you want, I'm aiming to please. I got what it takes, I sure got the means. I got what you want, sugar, honey, iced tea. All eyes on me, oh, oh, baby. I'm a whole lot of woman. From the way I walk and talk, hey. I'm a whole lot of woman. From the sound of my voice to the cause of my lips, I'm a whole lot of woman. Anything I see, I won't hide it. I'm a strong, badass chick with classic confidence, yeah. Do it again. This is another hit. Down, then you

Thrill of It All. Sam Smith lança seu aguardado segundo álbum. Lançado na última sexta-feira, dia 3 de novembro de 2017, o segundo álbum, o The Thrill of It All, foi super aguardado pela indústria depois do britânico ter vendido milhões com disco de estreia e faturado uma série de prêmios, entre eles vários Grammys. Eu me sinto tão rejuvenescido e tenho tantas histórias que estou ansioso para contar. Estou nervoso e animado ao mesmo tempo. Eu mostrei todo o meu coração e minha alma nesse álbum, diz Sam ao anunciar seu retorno para os fãs. O álbum é descrito como um material mais pesado, mas ainda lembra a sonoridade de seu disco anterior, com fortes baladinhas. Este álbum não é só sobre mim, ele definiu. Há cerca de 4 músicas que são sobre mim e o resto são sobre coisas diferentes e pessoas diferentes na minha vida e sobre o que elas passaram. Eu queria isso para receber as pessoas de volta. Quero que seja destacando minha voz e sob a narração de algo que eu tenho passado, disse ele à revista NME. Bom, e como Parabólica já tocou vários lançamentos do Sam Smith assim que lançado, a gente vai tocar aqui 3 músicas agora, que são Midnight Train, One Last Song e Say It First. Começando com Midnight Train, aumenta o volume. I choose me, and I know that selfish love. You are a dream, and I can't thank you enough. But I give another piece of me away every waking day that I'm with you. Am I a monster? What will your family think of me? They brought me in, they held me out with everything. But I give a little piece of me away every single day. So I pick up the pieces, I get on the midnight train. I got my reasons, but darling, I can't explain. I'll always love you, but tonight's the day that I choose to walk away. That I have to let you go. I'll miss your touch and the secrets we both know. But it would be wrong for me to stay, and I'll just give you hope. So I pick up the pieces, I get on the midnight train. I got my reasons, but darling, I can't explain. I'll always love you, but tonight's the day that I choose to walk away. Can't stop crying, I hate that I've caused you pain, but I can't deny it, I just don't feel the same. I'll always love you, but tonight's the day that I choose to walk away. Tonight's the day that I choose to walk away. O que toca no mundo? Parabólica. I'll sing a song about someone new. But right here, right now, you are on my mind. And I And I hope it makes you burn. And I hope it reminds you of how much it hurt. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it was good, it was bittersweet, honey. You may be sad till I love the shade of blue. I know you're not trying to talk to me, so this is what I will do. Maybe you're listening, so here's one last song for you. In case you hear this, then know you're be fired. I need to hear you promise there'll be fire. Swift lança Call It What You Want, mais uma música do álbum Reputation. A faixa é mais uma inédita do próximo disco da cantora, previsto para ser lançado em 10 de novembro. Prestes a lançar o álbum Reputation, Taylor Swift divulgou mais uma faixa inédita do disco. Nessa última sexta-feira, dia 3, a cantora liberou a música Call It What You Want e divulgou um lyric video dela. Esta é a quarta faixa do próximo disco de Taylor que é divulgada. Antes de Call It What You Want, a cantora já havia divulgado as músicas Ready For It, Gorgeous e Look What You Made Me Do, todas do álbum Reputation, previsto para ser lançado em 10 de novembro. Com Look What You Made Me Do, a primeira a ser lançada, Taylor Swift derrubou a canção Despacito do topo da Hot 100 da Billboard, após 16 semanas, e impediu música de bater recorde histórico nos Estados Unidos. Ufa! Então a gente confere Taylor Swift com Call It What You Want no Parabólica. Aumenta o volume. My castle crumbled overnight. I brought a knife to a gunfight. They took the crown, but it's alright. All the liars are calling me one. Nobody's heard from me for months. I'm doing better than I ever was. Cause my baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. Call it what you want, yeah, call it what you want to. My babies fly like a jet stream, high above the whole scene. Love me like I'm brand new. All my flowers grew back as thorns. Windows boarded up after the storm. He built a fire just to keep me warm. All the drama queens taking swings. All the jokers dressing up as kings. They fade to nothing when I look at him. And I know I made the same mistakes. Every time bridges burn, I never learn. At least I did one thing right. One thing right. I'm laughing with my lover, making forts undercover, stressed him like a brother. Yeah, you know I did one thing right. Starry eyes sparking at my darkest night. My baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. So call it what you want, yeah. Parabólica. Você está ouvindo o programa Parabólica pela Nova Sound Studio USA, para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Hoje, direto do Rio de Janeiro com DJ Marcandi. Vamos dar uma voltinha no tempo e no espaço, né? And now, your Parabolica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. Rhythm of the Night é um single do grupo De Bargé, lançado em 23 de fevereiro de 1985. Foi um single de seu quarto álbum de estúdio, Rhythm of the Night, na Motown Records. A canção é considerada um divisor de águas na carreira da compositora Diane Warren e foi o maior sucesso gravado pelo grupo. É o Parabólica viajando no tempo e no espaço. Rewind, back in time and space. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy. It's time to get out, step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away underneath the electric stars. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Oh, feel the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. Forget about the worries on your mind. You can leave them all behind. Oh, the rhythm of the night. Oh, yeah. Look out on the street now. The party's just beginning. The music's playing. A celebration starting. Under the street lights, the scene is being set. A night for romance, a night you won't forget. So come join the fun, this ain't no time to be staying home. Ooh, there's too much going on. Tonight is gonna be a night. Leave them all behind. saw me standing by the wall, corner of a main street, and the lights are flashing on your windowsill. enough religion in the world to make men hate one another, but not enough to make them love. Parabolica. Rewind. Back in time and space. Duran Duran Silver Prayer. E ainda Debargê com The Rhythm of the Night. É cheio de rhythm nesse Rewind Back in Time and Space de hoje. Vamos voltar à superfície com um set bacana que eu vou fazer aqui de Deep House. Aumenta o volume aí. Yeah. besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Quiero amar. You don't fool me, no. Você conferiu aí Alex Sam, You Don't Fool Me, essa que tá tocando no fundo aí. Ainda Babylonia, Kashmir e Tiger Lily, Invisible Children. A Made London Inside. Começamos o set com Alex Mika, da Linda. Vai rolar a saideira. Parabólica. Antes eu vou falar sobre Avril Lavigne. Notícia ruim pra quem espera ouvir o álbum novo dela até o fim do ano, né? A gravadora BMG italiana está respondendo aos fãs da cantora no Twitter, dizendo que o próximo disco só sairá em 2018. Isso mesmo, projeto adiado. É mais um álbum que entra para a lista de postergados. Os de Camila Cabello, Liam Payne e Christina Aguilera também foram empurrados para o próximo ano, por razões diferentes. No caso de Avril, sabe-se que o diagnóstico e o tratamento da doença de Lyme atrasaram a produção do disco novo. A cantora vem trabalhando em estúdio desde maio com diversas pausas. Um dos colaboradores do processo criativo é Chad Kroeger, do Nickelback, o último ex-marido da canadense. Enquanto isso, a gente vai falar de Maroon 5. Red Pill Blues, álbum novo do Maroon 5, divide a crítica especializada. Lançada na última sexta-feira, dia 3 de novembro, o álbum novo do Maroon 5, Red Pill Blues, está recebendo críticas mistas na imprensa internacional. Enquanto a revista americana Entertainment Weekly chamou esse de seu melhor álbum da década, o site britânico The Times deu apenas 2 estrelas para o disco, chamando-o de repetitivo e cheio de sons pop caseiros, que parecem ter sido feitos de forma automática. A The Times da Inglaterra disse: apesar da vacuidade da música e das composições da máquina pop do Maroon 5 fazer barulho, da série de expressões pouco convincentes de amor e sensualidade entregue sem paixão pelo cantor Adam Levine, há algo admirável sobre Red Pill Blues. É a determinação deliberada da banda para evitar qualquer coisa original ou mesmo significativa. Seu sexto álbum é despretensioso e bastante divertido mesmo. Já a Entertainment Weekly dos Estados Unidos disse: apesar de algumas mudanças na banda, ela era um quinteto e agora tem 7 membros, o coro criativo do Maroon 5 ainda é mais ou menos Adam Levine e qualquer hitmaker que ele convide. Nesse caso, Charlie Puth, Diplo e Jay Cash. Mas os momentos em que a galera parece se importar menos em dominar as rádios, como na sessão de 11 minutos de Closure e a música Denim Jacket, da edição Deluxe, que ecoa o trabalho inicial da banda, são os que mais encantam. Já o The Washington Post dos Estados Unidos disse: Red Pill Blues encontra Maroon 5 fazendo o que faz de melhor, escrevendo canções pop bem elaboradas e habilmente produzidas, que instantaneamente invadem isso. Lembre-se, The Animals ou Moves Like Jagger, o sexto e forte álbum do Maroon 5, é co-produzido por Adam Levine, que tem uma mão em todas as músicas, e Jay Cash, que ajudou a banda em hits anteriores como Sugar e Cold. O The Guardian, no Reino Unido, disse: no sexto álbum, o potencial popular da banda continua com a excelente Help Me Out, um single que adere firmemente ao mainstream em sua melodia com um arranjo tão inventivo de teclado que se torna irresistível. Já a Billboard dos Estados Unidos disse: as 15 faixas apresentam a produção mais eletrônica da banda até hoje. Eles encontraram uma maneira de aproveitar o estilo clássico do Maroon 5, mas complementando com linhas de baixo sintetizadas com batidas irresistíveis e vocais suaves. Bom, chega de opiniões de diversos especialistas e vamos conferir a fresquinha do Maroon 5. O nome é Wait. Dirty looks from your mother. Never seen you in a dress that color, no. It's a special occasion. Not invited, but I'm glad I made it all. Let me apologize. Make up all those times. Your love, I'm gonna lose. I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we cut this out? Can we work this out? Just wait. Can you call me, please? 'Cause I wanna be. Can we talk for a moment? Got these feelings that I'm tired of holding on. Wasn't trying to get wasted. I needed more than three or four to say this song. Let me apologize. Yeah. I'll make up all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging you. Wait, can you turn around, just wait, oh, can we work this out, can we work this out, just wait, can you call me please, 'cause I wanna be with you. Semana que vem tem Serginho Ricardo com Parabólica sendo transmitido, sei lá de qual parte do mundo. Ele tá sempre viajando, né? Então, um grande abraço. Parabólica. Number one for today's hit music. Rádio Serviço. Doação de medula óssea. Um gesto que pode salvar vidas. O doador de medula óssea precisa ter entre 18 e 55 anos de idade e estar em bom estado geral de saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitante. Você pode ser voluntário. Basta fazer o cadastramento no Hemocentro de seu estado. Doação de medula óssea, um gesto que pode salvar vidas. 19 horas e 12 minutos.